Conversas Aleatórias. Olá, ouvintes, esta é a emissão 39 de Conversas Aleatórias. Eu sou o Nuno Miguel e, como este programa é feito a três, ao meu lado são mais duas pessoas. O Carlos Bonaparte, como se encontra neste domingo, 26 de maio de 2013. Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Encontro-me sentado, precisamente. E o Joaquim Pereira, que como é que se cuida neste domingo, 26 de maio de 2013? Ai, cuido-me muito mal. Muito boa tarde a todos e também estou sentado para não fugir à regra. Para não me cansar muito, coitadinho de mim, as minhas pernas já estão a dar o que tinham a dar. O que é cuidar-se muito mal? Essa não percebi. Como é que se cuida muito mal? É aturar esta gente toda que anda à minha volta, com estes dois que estão aqui ao pé. Mas isso não é cuidar, isso é descuidar. Cuidar mal não existe. Ou mas como vocês são boas pessoas, cuido-me bem porque estou bem acompanhado. Não, começou o programa a dizer cuido-me mal. Agora quer que explique essa frase, essa oração gramática. Eu fugi uma palavra para a verdade. Mas é assim, cuidar mal ou descuidar é a mesma coisa. Exatamente. Não, senhor, uma pessoa quando se cuida, está-se a cuidar. Cuidado nunca é um cuidado mau. Eu nunca digo, vou ter um mau cuidado com a pessoa. É um descuido. Descuido. Não é cuidar mal. Aí as duas coisas fazem sentido. Quando tu dizes, vou ter cuidado, é que vou estar alerta, vou estar atento. O fazer e o desfazer, o cuidar e o descuidar. Descuidar não é cuidar mal. É. Fazer mal ou cuidar mal. Por exemplo, tu estás a fazer uma coisa, estás a fazer bem, mas se estás a desfazer, estás a fazer mal. E vice-versa. Bom, os nossos inícios já dava para um programa só sobre questões de língua portuguesa. Oh, isso é que tínhamos muito que falar. Hoje o tema vai ser outra coisa que reina muito em Portugal, infelizmente, que se chama futebol. Hoje vamos às bolas. No dia em que encerra futebolisticamente a temporada em Portugal, com o jogo da Taça de Portugal, a final da Taça no Estádio de Amor, em Oeiras, que as pessoas dizem que é Lisboa, mas não é. É mentira o que eu estou a dizer? É no distrito de Lisboa. No Vale de Jamor. O Estádio de Oeiras, que está a receber esta hora, mais ou menos. O Benfica, Vitória Guimarães. Já lá está muita gente desde ontem. Acampada. Eu conheço um que está lá há 30 anos, nasceu lá e tem 30 anos e moram lá. Na mata, não. Eu estou a dizer não, na a mata, nas circunvizinhas. Circunvalação. Na circunvalação, isso é. Nas circunvizinhas lá do estádio, aquilo é uma romaria. E então, no dia em que se encerra, e um dia depois de finalmente eu ter visto o meu Bayern Munique ser campeão europeu. Eu explico aos ouvintes que o Bayern Munique é a minha equipa preferida no estrangeiro e eu nunca tinha visto um jogo em que o Bayern tinha sagrado campeão europeu, finalmente vi. E isso é o que era para ser. Mas quem realmente ganhou foi o Benfica. Bem, no teu mundo. Para quem não ouviu os cortes que escolheu de ontem já percebeu o que é que eu estou a falar. Bem, para quem não ouviu no teu mundo, o Benfica foi campeão europeu. Está bem. Não, que ainda ganhamos o Supertaça. É, e no meu, a final foi o primeiro ganho dele. E então, numa altura em que estamos a encerrar. Os finitos. Sim. E depois o Porto ter sido campeão nacional, coisa que agradou muito aqui a nós todos. Vamos falar sobre. Não vamos estar aqui a discutir questões técnicas, que é o melhor treinador. Eu tenho a impressão que pelo primeiro eu vou embora antes de acabar o programa. Quem é o melhor treinador? Quem vai embora sou eu. Quem é a melhor tática? Qual é a melhor tática? Como é que se joga a bola e tal? Vamos discutir a maneira como se vive o futebol, o mundo à volta do futebol, em Portugal, sobretudo. E se quisermos, eu até posso comparar mais à frente com os países lá fora. Eu dou um exemplo para começarmos isto com um nível muito elevado, que é daquilo que se trata o futebol. Com o último programa que deu, que eu não vou dizer o canal, foi na TV24, com o Manuel Serrão e o Fernando Seabra, frente a frente, ainda bem que eu não vejo aquilo, porque eu estava a ver um intervalo da TV24. E eu admiro-me a tua maneira de ser, como é que tu tens paciência para aturar uma coisa dessas? Eu acabei de dizer que não vejo aquilo. Então, porquê é que estás a dizer? Deixa-me acabar a frase. Então, não, eu disse, ontem estava a ver o noticiário da TV24 e no intervalo passaram trechos de outros programas e passou esse trecho. O único trecho que eu vi foram 5 segundos e o que é que se viu? Viu-se o Manuel Serrão com 3 cabeças de melão em cima da sua secretária, para dizer que os benfiquistas tinham ficado com um grande melão, que tinham perdido o campeonato até a Taça UEFA, a Liga Europa, é o desportivismo. E o Fernando Seabra abaixou-se e foi buscar um abacaxi, que pousou lá na cima da secretária, a dizer que os esportistas também são um abacaxi. Pronto. Um momento muito bom na televisão, que serve para perguntar ao Carlos Bonaparte qual é que tu achas que é o QI em média das pessoas doentes por futebol. Primeiro que tu foste pegar no pior canal português. Para ti, qualquer canal que eu falasse, é o melhor canal português. Não, para mim, qualquer canal que seja a Sociedade TV é o pior canal português. Ah, mas a SIC Notícias, podemos ir buscar o exemplo do Dias Ferreira. Eu não gosto de SIC, você olhar para mim, mas eu não gosto de SIC, vou-me embora. Coisa, pronto, mas não gosto de SIC, vou-me embora. Uma coisa. Em todos os meios de comunicação há bons e maus profissionais. Na SIC também. Também há bons e maus profissionais na TV e não há bons profissionais. Há aqueles que se vão embora. Mas tirando esses. Pronto, adianta. Ou já vai Carvalho. Pois, já foi. Mas pronto. Sobre desporto. Futebol. É isso. Desporto fica para mim. Sobre futebol. Ah, é assim. Eu acho que, de um modo geral. Primeiro, o que se cultiva na televisão, mas isso aí, de um modo geral, até os programas da RTP têm essa. Agora já acho que não tanto, já tiveram muito acesso a coisa. Sim, no jogo foi lá. E então, basicamente, aquilo. Pronto. Muito se cultiva a clubite. Portanto. Não é programas, e estes programas não se podem chamar de programas desportivos, mas sim programas clubitismos. Clubites, como queiram chamar. Porquê? Porque são programas que. Primeiro ponto, número não são nada educativos. Segundo, não são nada esclarecedores. Ah, não! Terceiro, aquilo é desporto? É que eu fiquei na ideia que aquilo mais é ver quem é que deita mais abaixo do pulo do adversário. É uma feira. É uma espécie de Porto-Benfica, porque é só desses que mais se fala, não é? Porto-Benfica, porque se vocês repararem, por exemplo, quando o Braga chegou às meias finais, não havia condições ponto da Liga Europa. Não havia condições de ponto de debate. Estavam todos de acordo. Não é? Não havia ninguém dizer, ah, e tal, porque se. Não, quanto muito é mandar farpas, digamos assim, para os portistas ou para os benfiquistas. Ah, também são vermelhos. Ah, e o Luís não gosta. Coisas assim do género, não é? Quer dizer. Quando não é pior. Quando não é pior. Pois, não, eu estou sendo suave. Mas é muito essa coisa, quer dizer. E claro que aliás, é aquilo que faz a Benfica TV também, não é? Mas a Benfica TV aceita-se porque é a utilização de um clube especificamente. É como o canal. Porto Canal. É, o Porto Canal agora também se aceita, agora que é do. Que é do... Eu não aceito nenhum nem outro. Sim, mas aceita-se a temática, que aceita que haja ali clubito porque é um canal de um clube. Não é? Embora lamentável que o Porto Canal, que é um canal tão bom, tenha descido tanto nível. Não é assim. Mas. Cozinheiro manda muito. Os investimentos mandam muito. Agora é que se tem de aceitar? Não se tem, mas porquê é que tu dizes que se aceita? Porquê que se aceita? Ser um canal de um clube e ser clubísticos. Não há uma coisa chamada imparcialidade e analisar as coisas com algum bom senso e juízo. Mas um canal que é para ser imparcial não é um canal de um clube, é um canal desportivo. Mas pode ser um canal propriedade de um clube, que é o que acontece sobretudo no Benfica, e analisar as coisas de forma igual. Posso meter a minha machadada. Quando se entra no fator de clubes, automaticamente entra o clubismo acima de tudo. Só dizer mal dos outros, nós é que somos bem. Mas porquê? É aí que eu quero chegar. Porquê? Porque está na mentalidade das pessoas. E contra isso não há nada a fazer. Mas é que era isso que eu tinha perguntado. Queres falar de Portugal ou de outros países? Não, estamos a falar de cá. É que em Portugal estamos assim e não vamos passar daí para já. Porque, é que estamos assim. Repara, fazendo só uma pequena analogia e nem é bom falar nisso. Na política é a mesma coisa. O PS, PSD, isto e aquilo. Ao fim e ao cabo, são todos... faciosos e só olham para o umbigo deles. No futebol, muito pior, é que são eles, ainda se eles se limitassem a falar de si, normalmente, mas é sempre atacar os outros, porque os outros são assim, os outros são assim. Falem deles, olha, nós fizemos isto, nós somos assim, nós temos estas modalidades, temos isto, temos aquilo, e pronto, mas não, é só para... O outro exemplo tão visível que eu estava aqui a dar, que se os ouvintes não perceberam, e se calhar o Joaquim também não, foi para aí há 2 meses, quando no programa da SIC Notícias, o comentador que defendia, não era representante do Sporting, porque não estavam lá a representar o Sporting, mas... O comentador que era adepto do Sporting estava, portanto, vocês, os ouvintes imaginem, o locutor, o apresentador do programa da SIC Notícias estava no meio, e o Dias Ferreira... estava à esquerda do apresentador, portanto, o apresentador estava à sua direita. E ele, em vez de estar virado ou em frente ou para o lado direito, estava ao contrário, estava virado de costas, virado para o lado esquerdo, para o seu lado esquerdo, portanto, de costas para o apresentador, e ainda ficou assim durante o tempo, e com o cotovelo encostado na secretária e ficar ali com a cabeça encostada à mão, com uma postura muito digna. E o apresentador começou a pedir para ele: olhe para mim, disse Feira, olhe para mim. E ele: não gosto de si, não gosto de si, eu também não gosto de si. Você acha que tem muito bom gosto, não gostar de mim. Eu também não gosto de si, mas você, há certas coisas que permite, que a mim não permite. Tanto é, então vou-me embora. Não, disse Feira, ah, assim, não, vou-me embora. E ele levantou-se e foi-se embora e nunca mais voltou a aparecer no programa. Era esse o exemplo que eu estava a dar. Falou na política e futebol. Há doentes nos dois lados, mas na política, embora eu não concorde com a postura de quase todos, e disse quase, quase todos, não estou a ver onde é que interessa a palavra, quase todos. A Catarina Martins. E então eles, apesar de terem suas posturas e defenderem tudo, quase tudo o que o partido faz, ali está-se a decidir alguma coisa. Na política, são as medidas que definem o país. No futebol, e eles falam sobre aquilo como se fosse mudar o rumo do mundo. Eles, o Benfica ganha um jogo, o mundo vai ser de uma forma. Se o Porto ganha outro, isto vai ser... Qual é a utilidade daquilo? Foi o mal que nós entramos neste mundo. Eu, por exemplo, eu gostava muito do futebol nos anos 60, 50 e por aí fora. A partir de um certo momento, deixei pura e simplesmente de ligar ao futebol, porque o futebol já não é um desporto, é um comércio. Vende-se carne humana como se vendem feijões ou legumes ou isto e aquilo, troca-se uns tostões, muitos tostões, e anda depois o Zé Povinho todo com uma venda nos olhos a aturar aquilo e a pagar para aquilo e a gritar e a matarem-se uns aos outros, atiçados precisamente por quem havia de pôr paz e ordem no desporto. É só isso que eu tenho a dizer. Eu pessoalmente fico naquela situação do... Porque eu lembro-me que em tempos... É que isto generalizou-se. Eu lembro-me que em tempos o Tissense e os Chaves, que foram primeiro divisionários, depois que eram para a segunda divisão, E eles juntaram, já lá estavam outros, o Famalicão e não sei o quê. E estavam alguns clubes muito interessantes, já há muitos anos, já há quase 20 anos. Vai fazer na próxima época 20 anos. Aliás, vai fazer daqui a duas épocas 20 anos que o Dissenso teve na primeira divisão pela última vez. E eu lembro-me perfeitamente de quando o Dissenso, depois em 95, 96, caiu para a segunda divisão com o Campo Maiorense. Acho que também foi o Gil Vicente, ou o Desportivo de Chaves, enfim. E eu lembro-me, na altura havia um fosso muito maior entre a Liga de Honra e a Primeira Divisão, e nós vimos que, apesar de haver ali futebol profissional, na Segunda Divisão havia uma muito mais fair play, muito mais, mas agora já nem isso. Agora a linha é tão ténue que nem na Segunda Divisão vê. Até aí há, aliás, nem é preciso irmos tão longe. Nós na Primeira Divisão temos um caso muito, muito preocupante, que apesar de sempre ter havido aquela rivalidade, ganhou dimensões estúpidas, digo eu, nos últimos anos, que foi o Braga e Guimarães. Braga e Guimarães, e eles antes eram com Boa Vista também, não sei quem implicância é que tinha com Boa Vista, mas o Braga e Guimarães... O Guimarães tinha implicância com quase todos os clubes. Sim, também, mas naquela altura, mas o Braga e uma altura também tinha com Boa Vista, não sei porquê. Mas apesar de tudo, havia mais coisa, menos coisa, sempre algumas picardias, mas sempre havia mais ou menos algum respeito. Agora perdeu-se totalmente, as pessoas pegam na crise. Ai, podes fazer tudo, é para aliviar o stress. E é uma coisa que eu não consigo perceber. É, qual é que é a lógica de ir para um estádio? Eu vou partir aquela casa toda. O que é que é o desporto? Eu vou tirar cadeiras, vou lançar petardos e vou chamar filhos deste e filhos daquele. Se bem que vocês são mais pedidos quase em obrifiquistas, de resto eu não vejo nenhum clube a fazer isso. Aqui em Portugal, pelo menos, não vejo nenhum clube a insultarem a claro que o adversário, a insultarem toda a gente, todo o adversário, mesmo e sobretudo até quando os jogos não são entre um contra o outro. Mas pronto, siga. Aqui no Porto há muito espírito, e é engraçado, aqui no Porto sempre houve muito espírito de vítima. Né? Nós somos as vítimas, né? Coitadinhos de nós, ninguém gosta de nós, ninguém quer saber de nós. Não é só isso, em inveja dos títulos do Benfica. Repara que os esportistas falam mais do Benfica do que os próprios benfiquistas, porque o que interessa é ficar à frente do Benfica e superar. Há muitos adeptos do Porto, que puxam pelo Benfica nas competições europeias até à final. Porque se vão à final, querem que o Benfica perca, porque não querem que o Benfica fique com mais títulos europeus. O que interessa é o Porto estar à frente do Benfica. São obcecados com isso. Temos um caso muito presente, ainda recente, que foi quando o Benfica jogou com o Fenerbahçe, com os turcos. Quando ele perdeu, deitaram foguetes. Os portistas deitaram foguetes. Isso admite-se. Uma equipa portuguesa. O que interessa é o Benfica. Perder. O que interessa é o Benfica perder. Eu dou-lhe um exemplo. Se na mesma noite europeia o Porto e o Benfica jogam contra equipas estrangeiras, o Porto ganha e o Benfica ganha, a alegria é relativa. Mas se na mesma noite o Porto perde e o Benfica perde, a alegria é maior. É maior, porque estão a fazer. Porque o Benfica perdeu. Estão a fazer. Não está esquecendo-se que o Porto perdeu. O que interessa é que o Benfica perdeu. São doentes. Isto tem um nome, chama-se Pinto Costa. E agora? Nos últimos 30 anos é que tem sido. E agora? Assim. Voltamos nós outra vez à. É uma política dentro do futebol. Eles defendem-se que o Benfica foi campeão aqueles todos, anos todos, porque estava sob a tutela. Era a tutela de Salazar. O Salazar é que estava a fazer os que eles ganhassem. Agora não é o Sr. Pinto da Costa e companhia que faz o Porto ganhar. Nós temos visto casos mais que provados. E a televisão agora mostra-os. Fatores alheios que fazem o Porto ganhar. Não são os jogadores, nem o treinador, nem nada. São fatores alheios. Agora já não é. Já não são. Já o Cap falou em mentalidades. Ainda há poucos dias eu estive a falar nisto. Nós temos um senhor que já meteu o clube nos esquemas que já foram publicados, com os árbitros e tal, que não lhe aconteceu nada. Na prática, não, com resultados práticos, não aconteceu nada. Tivemos o senhor que, nos tempos de 2004, mandou a fazer as agressões que se sabe. E eu já ouvi da boca de um dos agressores, já vi à minha frente a dizer: foi o Pita Costa que me mandou fazer aquilo. É um certo homem. E temos o senhor que, quando o jornalista não fez o relato que lhe agradou à saída do Porto Braga um dragão, ele e os seus, mas dessa vez ele estava bem presente, e ele e os seus capangas, 7 ou 8 à volta, bateram no jornalista. Nunca mais soube falar nesse caso. O que é que lhe aconteceu? Também nada. Ao jornalista aconteceu, nunca mais relatou os jogos para a TV. Não lhe aconteceu nada. E depois pergunta aos adeptos do Porto o que é que a senhora é. É um deus. Não interessa o modo como faz as coisas. O que interessa é ganhar. O que interessa é ganhar. Não interessa o resto. E não me interessa o que ele faz fora. Eu já disse no outro dia. O que só falta é mandar matar alguém. É a única coisa que falta. Porque falcatruas, agressões e andar em esquema já fez tudo. Eu não quero fazer uma analogia muito, muito, muito profunda. Mas isso faz-me lembrar. Por exemplo, os momentanos estão no mato, não sei quem. Não é no Deus que manda, não sei quem. Quem é que manda? São os políticos, os imãs e os lá os da igreja, que mandam, porque depois vais para o céu, não sei o quê. O Hitler também não mandou matar milhões e milhões de pessoas, e para os alemães ele não era o Deus. Ai, coitadinho, o Hitler é o nosso Deus. Estas pessoas põem-se à frente de certas situações e depois têm os aperiguados, o que querem é fazer sangue. E o resto da diferença, porque nós, senhores, estamos a fazer para o bem comum. E o que acontece com o Porto é isso. Né? Aliás, que uma coisa, há uma coisa. Eu comento muitas vezes, quase que já me posso considerar um comentador de Facebook. Os outros são treinadores de bancada, eu sou comentador de Facebook. Num site desportivo. Tem lá a página. Eu comento muitas vezes e quase sempre sou criticado ou porque comento notícias do Porto quando sou do Benfica, ou porque não sei o que, não sei o que mais, ou porque não sei quantas e mais não sei o que. Mas há uma coisa que até. Não sei quando, não sei que mais. Mas até agora há uma coisa que nunca ninguém me criticou. Que foi, ora bem, mas o Benfica tem 32 títulos e o Porto tem 27. Portanto, nós assim temos mais 25 do que vocês. E depois outra coisa. Mais 5. Isso, mais 5. E depois outra coisa, que é. Agora imagine, se vocês ganharam 14 títulos nas últimas 19 épocas, isso quer dizer que nas 59 anteriores já ganharam 13, que é grande clube. E não houve ninguém que mandasse uma boca. Ah, está calado! Não houve ninguém. Ou que me insultasse, ou que comentasse, ou que fosse o meu comentário, ou o que é que fosse. Porque pronto, eu falo no Porto especialmente por este motivo, porque é o único clube português que eu vejo tem uma claque, que insulta a claque do adversário, do rival. O Braga já faz isso. Ah, o Braga também já faz isso. Já falaste no Braga e eu lembrei uma coisa que comecei há uns anos. O Braga começou assim. Repara, este há 3 meses, 2 meses, 3. Houve situações de violência num Braga Passos Ferreira, que os adeptos Passos Ferreira tiveram que fugir das bancadas e meter-se por trás de uma das balizas, em pleno campo, por trás da baliza onde estava o Quim, para não levar mais pancada, porque os Passos Ferreira eram 100 e os Braga eram 10 mil. Quando é que foi a última vez que tu ouviste falar num cenas de violência num Braga Passos Ferreira, num Braga Famalicão ou num Braga Desportivo dos Aves? Qual é o problema do Braga? É que começou a chegar ao topo. E quando se chega ao topo, qualquer coisa vale, já posso fazer como apetece. Pois, o problema é chegar nesses clubes. É, pois é isso. Até ao Porto chegar, até ao Porto do Pinto da Costa, claro que também houve alguns problemas, mas não havia nem o Porto metido nos esquemas, sabes, nem a quantidade de problemas que os adeptos causavam. É isso, claro. Mas é engraçado, porque eu não vejo, não vi nunca, nessa quantidade, Sporting e Benfica fazerem a mesma coisa. Não, também fazem problemas. Não, é que também surgem respostas. Repara, é que o Porto manda um comunicado de criancinhas. O Benfica responde com um comunicado de criancinhas. Claro, não, mas isso. Os adeptos do Porto atacam. O Benfica, quando vem aqui, vai atacar também. Ou quando vem lá, atacam o bocado do Porto. Mas isso eu compreendo. Aliás, desculpa, não compreendo. Isso eu sei e repreendo. Aliás, já disse muitas vezes que o João Gabriel é o pior. É uma das piores imagens que o Benfica tem. É mesmo o João Gabriel. E agora há outro nome também que também deve querer subir de posto, já não me recordo o nome dele. Mas quem é esse João Gabriel? É diretor de comunicação. É diretor de comunicação do Benfica. É o que vem falar cá para fora e o que se faz comunicar. É o que vem que diz às vezes com cada disparado que. Pois. Aquilo ainda se. Foi escolhido a dedo. É um palhaço se tivesse canadinho. Sim, isso é. Pronto, quer dizer, ou esse se fosse para o Porto também não estava mal, mas pronto. Estava mais bem claro. Tinha mais fonte de alimentação, não é? Mas pronto, mas é um bocado aquela coisa. Ou seja, o que eu quero dizer é que isso acontece em todos os clubes, não é? Nós também vemos aqui um comparativamente ao número de adeptos, um forte contingente policial, quando ou no Parque Silva Matos, ou ali no Campo de Canideu, há Canideu com Embrões. Ou Coimbrões Escandal. Não é preciso, pá. Eu vi o Salgueiros a jogar no Parque Silva Matos em Coimbrões, falaste agora do campo. E os adeptos que estavam na bancada saíram de lá, sabes porquê? Para ir para trás do guarda-redes, começaram a cuspir para cima dele e começaram ali a tentar desestabilizá-lo como se fosse uma coisa normal, porque aquilo, sabes o que é? A frase normal. Faz parte do jogo. É, enfim. Faz parte. Eu. Força. Não, podes continuar. O que eu realmente. Pronto, eu esta semana vi uma notícia de que a UEFA vai aumentar as penas para quem tem atitudes racistas. Foi das melhores e piores coisas que eu vi da UEFA nos últimos tempos. Por isso é quando falei com o Nuno e disse, olha, tal, a Platinefa. Porque realmente, tudo bem, aumentar as penas é muito bonito e tal. Agora depende, é o que as pessoas entrem por racismo. Mas eu acho que há outras coisas mais graves do que essa. Que são, por exemplo, quando, acho que foi no Passos Ferreira Porto. Já não sei se foi nesse jogo, mas agora última jornada teve que esperar que o fumo dos petardos se dissipasse. Foi no Passos Ferreira. Para retomarem. Mas isto é algum assunto? Algum assunto? No dia 18, no outro sábado, fez 17 anos que morreu um adepto a ver a final da taça. Isso tem algum assunto? Essa é outra. Mas é que essa, os portugueses ainda hoje repreendem os benfiquistas. E eu também. Mas. Tanta coisa com a segurança, como é que ainda hoje já deve se entrar tantas vezes com petardos dentro do mundo? É uma coisa de 2 centímetros. Pois é, que há uns anos atrás. Aliás, eu acho que no próprio. Eu acho que deixam. Eu acho que já é cultura, digamos assim, do próprio adepto do Porto levar petardos para o estádio. Do Porto? De todo. Bem, sim, mas do Porto sobretudo. O Benfica já foi que a chegar pela UEFA em desta época por causa dos petardos. Sim, o Sporting anda a aprender também. Ah, em tudo. Sabes o que se faz mal, os outros aprendem logo. Para repetir. Mas cá está, mas uma coisa. Mas eu também ouvi petardos a arrebentar. No estádio do Atlético do Málaga. Sim, e depois? E para o Porto não houve nada? Olha, por exemplo. Se as foram os adeptos do Málaga. Olha, por exemplo. Para o Málaga não houve nada? Ainda ontem eu ouvi na rádio. Parece que foi na rádio. Já não sei se foi na rádio, mas devia ser na rádio. Que antes do jogo Borussia Bayern começar, o pessoal cá fora já me dava toda a batatada, mas em grande batatada. Não sei depois como é que ficou aquilo, porque depois, entretanto, eu desliguei. Essa não vi. E até vim, já vim de quem? Pois, muito bem. Olha. Mas é uma final europeia, nunca, acho que. Nunca... Hoje em dia, há outra agravante. Faz parte do jogo. Que é uma crise mundial. O ser humano está pelas ruas da amargura. Nós vemos nos bairros barafundas, nós vemos aqui barafundas por todo lado. E quando então se passa para o futebol, todo esse instinto animal que está guardado um bocadinho vai para aí e é para expandir. E então vê-se as bandeiras, vê-se as poucas vergonhas. Antigamente, desculpa só agora, uma pessoa ia para o campo de futebol, para o estádio, para o campo, de qual forma. Epá, aquilo era um. Ia-se para uma festa, estava a malta ali toda com criancinhas e tudo, senhoras e o diabo. Agora, eu que sou eu. Já não me meto num campo de futebol, nem que seja aqui no Coimbrões, ou no Baladares, ou no Candal. Eu não me meto ali, porque mais tarde ou mais cedo, há mais pequenina coisa, lá são dois ou três, depois são a meia dúzia, uma dúzia, e anda ali tudo abatatado. Eu ainda, foi o ano passado, há dois anos, que veio aqui o Boa Vista jogar ao Coimbrões, e eu para passar, tinha de passar por ali, depois tive de virar caminho, porque era o Real de porrada, polícia a mandar vir também, eu tive de fugir daquilo. Isso é alguma coisa, o futebol é para isso. Portanto, digo sinceramente, desporto, o futebol para mim acabou. Se agora foi mandar um episódio, para termos a noção, e os ouvintes aí desse lado termos a noção do que é o futebol, não é preciso ir. Há bocado estavas a falar da primeira divisão, da Dong, ainda da segunda B. Vamos aqui aos locais, é pior do que isso tudo junto. Agora não, desculpa. Eu nos princípios da Amadora, quando fui para lá, era estrela, ainda era dos regionais, ainda era o Eiras e mais não sei quem. Olha, agora nem nos regionais está. E de vez em quando, lá está a tal coisa que o Braga Guimarães, vizinhos é a pior coisa que pode haver. Não é preciso ser vizinho. Mas principalmente mais, quando são vizinhos. Estávamos no ano 2007, provavelmente 2008. Fui eu ver um jogo do Nacional de Júniores, primeira divisão, campeonato nacional, entre o Camão e o Beira-Mar. Em que o Beira-Mar estava a ganhar, acho já por 3-0. E há dois jogadores que ou tinham ficado fora na altura, ou estavam lesionados e tal. E estavam na bancada dos adeptos. Portanto, o jogo foi no campo do Candal. E então o jogo, os tais jogadores estavam na bancada dos sócios do Candal. E então estavam a falar e começaram a festejar muito qualquer coisa, ou festejar um gol no Beira-Mar, ou criticar os árbitros, uma coisa assim. Há um responsável do clube da casa, do Candal, que se aproxima dos tais que estavam lá no meio. A desestabilizar. Não estavam a estabilizar, eles não se meteram com ninguém, estava a falar para o relado. E há um dirigente do Candal que se aproxima deles, mete-se na fila atrás, de pé, com eles os dois sentados, e começa ali a encostar-se, com os joelhos, e a dizer que o lugar deles não era ali, e já com, ou seja, uma cabeça do caraça, o Candal estava a perder 3-0 em casa. Nisto chegam outros, ainda mais jovens os que estavam em campo, que como além de encostar os joelhos, começaram mesmo a dar pontapés e à porrada. Dois lugares ao lado, eu estava lá na fila, estavam duas crianças, estavam comigo, uma de 10 anos e outra de 12, e acha que ele se importou alguma coisa com as crianças, estavam mesmo ali ao lado. E não estou a falar de porradas de encostos. Foi um deles rebolar pelas filas até, no meio das cadeiras, rebolou até lá em baixo, estavam para aí na 6ª ou na 7ª fila, e rebolou até lá em baixo até à beira do banco e teve que se fugir lá dentro do banco, entrou lá no campo e tudo. Isto começou com o quê? Com uma provocação de um dirigente do clube. Que eu pensei, quando eu ia aproximar, pensei que ele ia ou apelar à calma ou dizer que eles não deviam estar ali. Não, começou para a porrada. E eles quiseram lá saber que estavam duas crianças mesmo ali, dois lugares ao lado. E uma delas atou a chorar à minha vez, com medo. É isso o futebol. Vou começar por outro lado. Ora, o futebol é um desporto. E as criancinhas, que ensinam-se de pequeninas como devem ser como seres humanos perante a sociedade. Nós vamos assistir a um jogo de juvenis, de infantis, seja lá a camada que for, desde os mais pequeninos, o próprio treinador e os dirigentes. Oh, Florinho, zé agora, parte-lhe a perna. Isso são coisas logo crianças. Parte-lhe a perna. Logo em crianças está a incentivar a violência. Dá nisso. Quando as crianças estão ali para serem, pensamos nós, ser homens com cabeça, tronco e membros, e já estão a mentalizá-los para a violência, para o que não... É por isso que futebol, desporto, olha, em contrapartida ao rugby, que é um jogo violento, que é um que parece que. Mas não é aquela violência pela maldade, a violência pela força. Se chegar, utilizam a força e claro, são cargas violentas e não sei o quê. Mas não é aquela coisa de ir por trás, pamba, e manda um colega da profissão para o hospital ou inutilizá-lo para o desporto. Voltando a isso de crianças, eu quando jogava, lembro que uma vez estava lá fora e estava nas bancadas e estavam todos a mandar uns com os outros, os pais, tios, avós ou simplesmente sócios que iam lá ver jogos da canalha. Não era por causa do jogo, era por causa do Benfica, do dia anterior, do Porto. Iam para lá, não era para ver o jogo, era para mandar ver os condomínios, para ver e quase atarem aos empurrões. Não, eu já não falo desse aspecto, eu é mesmo especificamente para ensinar e para educar as crianças. Mas não, estão. Começa não é. Logo. Agora, a o futebol não é boa escola. É desigual. Agora é assim. Ainda aqueles que conseguem escapar, mas são muito. Isto é criticar, é muito fixe, mas também é preciso arranjar soluções. Soluções. Primeiro de tudo, olhar um bocadinho para algumas federações e entidades internacionais de outras modalidades. E aí eu aqui falo muito bem no rugby, que é se calhar de todas elas a que está a ganhar mais popularidade e por isso mesmo, porque há uma disciplina e pouca atenção. Se alguém se porta mal naquele desporto, tem consequências. É logo corrido. Logo. Não se admite ali falcatruas. Há coisas que se aceitam. Claro. Como é lógico, às vezes uma falta, como é lógico, para parar. Na coisa do jogo pode fazer. Não, mas normalmente se apanha, por exemplo, uma calcadela de alguém com os pitões de propósito, se apanham isso nas câmaras de vídeo, são logo 10 jogos de suspensão. Sim, não, exato, mas eu não estou a falar disso. Estou a falar, há coisas, há faltas que acabam por não ser propriamente ofensivas, mas que fazem, sei lá, pronto, que de alguma forma, pronto, que, ou seja, que não são inofensivas e que até são involuntárias. Mesmo algumas daquelas que são voluntárias, algumas que são mesmo só para, enfim, não causam mal ao adversário. Mas há toda uma preocupação, apesar de tudo, e essa frase é um exemplo. Se alguém tem esse ato de maldade, de magoar o adversário, tem esse castigo. Aqui em Portugal, e não é só em Portugal, nas próprias entidades, nós vemos que nesse aspecto alguns países da América Latina estão a começar a avançar mais depressa do que nós. Não vais para a América Latina? Não, mas alguns países da América Latina começam a avançar mais do que nós. Com sanções? Sim, com sanções. Porque eles da América Latina, atenção, que aquela América Latina chega-se ao ponto de se matar jogadores, ou de raptar jogadores. Andar a perseguir tudo. Na rua. E matar adeptos, como ainda houve um, que é que foi? Acho que foi quando o River Plate foi campeão. Então, adeptos do Boca Juniors, não sei quem, mataram um adepto lá mas mataram a tiro, não foi matar acidentalmente, foi matar a tiro. E no jogo do Corinthians também mataram um adepto. Agora, uma à parte. Por exemplo, os jogadores portugueses, quando jogam pelas suas equipas ou pela seleção nacional e vão jogar contra estrangeiros, o árbitro, por consequência, também é estrangeiro. Mas os senhores jogadores portugueses, como estão habituados aos árbitros portugueses, começam a fazer aquelas tais faltas maldosas a torto e a direito, convencidos, este árbitro é como os nossos, não sei o quê. E depois queixam-se que os árbitros estrangeiros são os malandros, só estão ali para estragar o jogo, porque não deixam jogar, não sei o quê. Nós vimos um campeonato, não vou mais longe, um campeonato inglês, quase que não se dá pela presença do árbitro em campo. E as faltas acontecem na mesma, mas são umas faltas naturais do jogo, uma, porque o tipo vai com mais força ou isso e não consegue trabalhar e faz falta, sim senhor. Agora aquela maldade que vê-se mesmo que ele vai ali, pumba, só com a coisa de magoar o colega. Não. Mas não é tanto pelas faltas maldosas que se vê os portugueses lá fora, é mandarem-se para o chão. Estão habituados a cá, marquem tudo e fazem diálogo. É toda uma engrenagem de atitude dos jogadores portugueses que estão mal habituados. E lá está, estão mal habituados. Quando o Benfica Sporting para aí há um mês e tal, ainda hoje falam que quando o Benfica tivesse ganho ia ser a Liga Capela. Falam, quem é que fala? Os adeptos do Porto. Porque o árbitro desse jogo foi o João Capela e que beneficiou o Benfica. 4 penaltis, já vi 5 penaltis, 7 penaltis, até foram 20 penaltis, eu não vi. Mas o que é que eles não gostaram durante o jogo? Foi ele deixar andar. Um encostozinho, ele deixava andar. Estás a fazer fita? Siga. Não estão habituados. O problema não foi o árbitro, foi de estarem mal habituados. Qualquer coisinha falta, qualquer coisinha falta. Aquilo não é assim, ficaram mal. Mas o Benfica foi beneficiado, pois claro. Claro, nem se é ao contrário. Mas é aquela situação. É assim, primeiro que tudo, eu acho que devia começar, mas é que tinha que começar por cima. Era sanções e regras a cumprir, não é? Não há porque ter medo de fazer os jogos à porta fechada. É péssimo para os clubes. Portanto, vamos apostar por aí. Vamos apostar por atenção que se este ano vocês tiverem, vocês ou os vossos adeptos, que é para incutir na federação, vamos imaginar. Se o Porto souber que pode ficar fora da Liga dos Campeões ou das competições europeias, se os adeptos deles tiverem más atitudes dentro ou fora do relvado, em campos adversários, sabem, não é? Então, vão ter a preocupação, para não correrem esse risco, vão ter a preocupação de incutir, o Porto não, mas regra geral, à partida terão aquela coisa de incutir. Pá, não façam isto, porque vão-nos, quem vai ser prejudicado não são vocês, somos nós, não é? Portanto, punir os clubes, não só dos seus dirigentes, mas também dos seus adeptos. E depois, o próprio clube, se quiser, referencia-se, se realmente, realmente preocupado, referencia os próprios adeptos. Não houve um tempo em que havia adeptos dos clubes ingleses que não podiam entrar? Não foi só os adeptos. Os clubes ficaram 5 anos proibidos de participar nas competições europeias. Pronto. Todos os clubes ingleses. Mas isso foi uma sanção em condições. Houve mortes, houve problemas causados pelos adeptos no Liverpool. Pronto, foi extensível. Não. Extensível. Sim. Aí foram mesmo os clubes proibidos de participar nas competições europeias. E era a Inglaterra. E diz-me uma coisa, resultou ou não resultou? A partir daí acabou. Não acabou, mas. Sim. Em 99% acabou o liganismo. O liganismo, precisamente. E voltámos outra vez. Foram o tempo em que jogavam ao Cantona, que é sério. E voltámos nós outra vez à raiz. Por que é que cá não vai nada a lado nenhum? Porque os próprios dirigentes. Os dirigentes, por sua vez, são os próprios que não têm a formação moral. Só um bocado. Os adeptos do Porto, não estou a dizer que eram santinhos antes, mas só são como são, porque tem à frente quem tem. Claro, porque. E quem vier a seguir vai ser dentro do mesmo género. Pode não ser tanto, mas vai do mesmo género. Porque antes havia maus em todo lado. Agora os portos. Continua a haver maus por todo lado. Mas os do Porto acabam por se destacar por essa política do eu sou imune, porque eu sou do Porto, caralho. Porque estão no topo, foi o que eu disse ao bocado em relação ao Braga. Isso não é ser faccioso. Eu não sou faccioso. Procuro ser o mais neutro possível e entro nestas porcarias, que não me leva a lado nenhum. Mas assisti, in loco, vinha, ia passar, e estavam a sair os assistentes ao jogo Boa Vista Porto. Os donos daqueles carros que estavam por aquela avenida de Boa Vista acima, não escapou todos os riscados, todos isto, todos aquilo. Isso é que é o desporto. Porquê? Era a cabo de todo. O desporto tinha sido lá dentro, mas cá é que eles vieram por uma. Descarregar. É, isso é. Há um tempo o Carlos disse que o futebol serve para descarregar as sensações, as frustrações das pessoas. Mas eu nem é só isso. Serve, mas não devia servir. Mas não é nem é só isso. É mesmo da cabeça das pessoas. Estou bem a fazer mal, sinto-me bem. É que eles fazem aquilo e depois vão para casa a pensar que são os maiores. Ficam todos com eles. Assim, eu até aceitava, agora já não sirvo tanto. mas antes de andar na televisão, eles tinham os microfones mais próximos, não sei o que é que era. Ui. É mais igual assim. Ai, no Passo Ferreiro ouviu-se bastante, ouviu-se que aquilo. E nesses campos assim pequenos, claro, é mais fácil. Eu achei piada, ainda lembro do. E agora, ainda lembro porque houve um que se ouviu bastante bem. É, eu na altura vi isso na RTP Memória. Acho que foi um Porto Sporting. E agora, eu lembro de ouvir. Aquilo na altura foi com aqueles relatos. Que era consumo de telemóvel, digo eu, não é? Aquele som de abafado, não é? Aquele som tipo de telefone, quase. Então, o som sumiu. Mas a bola, caralho! Bom, que um comentário muito difusivo. Mas isso aceita-se. Concordo que você aceite. Por exemplo, eu tenho lá um caso, ao pé de mim, que é um recinto desportivo. E vão para ali a malta passar o seu tempo. Lá está, já mesmo aí, que são colegas, camaradas uns dos outros, não vão disputar prémio nenhum, é só para estarem entretidos a puxar pelo corpo, a descarregar baterias. No entanto, não sei, ou se eu ia, se aquele, por português, correrinho, aquilo ali. E são aquilo, amigos. E aquilo são. Está inserido no meio habitacional, com casas ali à volta, com crianças e tudo. Então, quando é à noite, que está tudo em sossego, ouve-se aquilo, blá, blá, blá, blá. E depois, muitas vezes, chegam cá fora, lá dentro já andam, não é à tareia, mas a insultarem-se uns aos outros. Mas depois chegam cá fora. Continua. E às vezes quase que chegam a vias de facto. E é que pois? E vão para ali para quê? Para passar tempo, para se entreterem. E essas coisas da doença também é que eu fico a olhar, não há, eu não vejo exemplos em lado nenhum. Já falamos de dirigentes, dos adeptos, dos jogadores e a comunicação social. Começamos logo por isso. O Carlos tem um exemplo da senhora Rádio Antena 1, faça favor de falar. Ah, exatamente. Pois, na Rádio Antena 1 há dois casos. Eu disse que não ia falar, mas eu falo. Há dois casos que realmente me deixam. Fez 9 minutos. 8. Dois casos que realmente me deixam. Enfim. Um é do lado do Porto. O Manuel Queiroz, que é comentador do Porto. Não é comentador do Porto, comentador de futebol. Ah, enganei. Por acaso foi sem querer, mas. Na série que foi sem querer, mas deve ter sido. Não, porque ele comenta os jogos do Porto. Não é só. Mas foi ele que teve a comentar o Benfica Chelsea, por exemplo. Um dos Porto. Está bem, porque era contra o Porto. Porque era estrangeiro. Não interessa, era o Benfica. E era contra o Porto. Era uma afronta para o Porto. Portanto, eu tinha que comentar. Mas pronto. Ele. Digamos que o. Desculpa interromper, quem é o Florido? Manuel Queiroz. Ele esteve na RTP também a fazer comentários dos. Na TV. Na TV, isso. Pronto, mas então agora foi para a Antena 1. E está na RTP. E há uma altura muito gira. Foi num Braga Porto, o que é que foi? Que era penalti. E tu achas que era mesmo penalti? Ou a mão? Não sei, pronto. Sei que. Ou foi mão, ou ele que é o do Porto que caiu na área. E diz o da. E atenção, que isto depois eu vim a confirmar, e é mesmo. E diz o comentador da Antena 1. Peço desculpa, eu vou ter mesmo de dizer aquilo que ele disse. Isto é penalti. O próprio da Antena. E depois eu na altura fiquei com essa sensação de que os colegas tinham percebido. Depois vinha a perceber que sim, porque ele. Enfim. Já não sei o que é que foi, onde é que li, mas depois vi que ele tinha. Que acho que ele na próxima época já não vai estar a comentar os jogos do Porto. Ou já não vai estar na Antena 1, melhor dizer. E ele basicamente. Depois que eu fiquei naquela. Ui, ele disse isto. Claro, ele é portista, muito portista. Quando o Porto está a perder, ainda quando foi contra o Málaga. Ah, aquilo era falta. Mas no Sassino lá também não se perdia nada. O jogador do Porto fez falta, o Jackson Martínez fez falta, não sei contra quem. Ah, também é verdade, é falta. Mas se não assinalasse, também não se perdia nada. E estamos numa rádio pública. É, numa rádio pública. É isso que eu não vejo nem aos comentadores, porque eles vão para ali e são facciosos por não, mas aqui não há um caso mais grave. Há um caso mais grave, que é quando os relatadores são do clube. Que é o caso de Bruno Matos, que é da Benfica. Mas do Benfica, atenção, é que ele deve ser daqueles sócios. que... Mas esse... Ainda nem tinha nascido, já era sócio do Benfica, de certeza. Esse para mim não tem... Se o Manuel Queiroz nota-se claramente que é com vista, eu acho que esse nem tem nível. Esse, não, esse... Não, é assim, eu acho que esse, apesar de tudo... Eu até acho que o Manuel Queiroz, desculpa interromper, é que ele assim muito direitinho. Tem a cabelo branco, bigode... Ah, não, então não é. Bruno Matos, eu por acaso até acho que ele tem. Até acho que ele tem uma. É esse? Se a palavra que o. Se há homem que o doente se aplica bem, a palavra doente se aplica bem é esse. É sim. Mas esse, apesar de tudo, eu por acaso é uma opinião um bocadinho contrária. Eu acho que esse, apesar de tudo, ainda consegue ter alguma postura, ainda consegue admitir. Aliás, esse porque é que eu percebo que é do Benfica. Porque quando o jogador do Benfica falha, ele fica lixado. É que o outro tem o problema de que não admite que alguma coisa aconteça contra o Porto. O outro fica lixado, fica danado quando alguma coisa acontece contra o Porto. Não é? Mas este fica danado quando o Benfica joga mal ou quando faz. Estamos outra vez, ó Cardoso, para no cérebro, não sei o quê. É uma doença. Ele transforma aquilo num tasco. Isso é um comentador do futebol? É um lutador. Isto é o mal. O mal. Que toda a gente sofre, o ser humano sofre todo dessa doença. E porquê? Porque quer queiramos, quer não. Por exemplo, um árbitro devia ser isento. Um relatador, ou bem que ele está a relatar o que está a ver, ou está a pensar nas ideias dele. Agora, quando a pessoa já tem enraizado a tal maneira dele, mesmo no subconsciente, ele inconscientemente transmite cá para fora tudo aquilo que ele sente. E, portanto, nunca podia estar a desempenhar tanto os árbitros como o relatador, como comentador, seja o que for. Porque as pessoas não são isentas, o que é que elas vão para ali fazer? É assim, ele relata bem. Sabe, quando me fica falha, ele relata, mas também demonstra que fica danado. Esse Manuel Queiroz estava na TV para aí há duas épocas. O James Rodrigues, que agora já não é do Porto, foi para o Moura. Dá um soco no jogador do Beira-Mar. Viu-se na repetição. Já na altura se tinha dado a sensação, mas na repetição viu-se a dar um soco na barriga e o do Beira-Mar foi logo tomba, foi logo ao chão. E diz o Manuel Queiroz: ah, isto é fita, é teatro do jogador do Beira-Mar. E com as repetições a mostrarem, ele dá um soco. Não se vai a lado nenhum no futebol. Mas é assim. No futebol não se vai a lado. Mas é assim, eu do Nuno Matos, é como eu digo, eu ouço a relatar bem os jogos dele, eu sinto que ele é isento a relatar. A única coisa que ele não é isento é quando o Benfica falha. Ou quando o Benfica... Até parece que não ouviste aquele jogo da seleção comigo. Ou quando o Benfica marca o quê? Quando ele comentava os jogos da seleção. Mas Postiga, vai para cá! Mas que extensão é essa? Não tem, não. Mas uma coisa. Mas aquilo que eu acho de errado nele é os comentários. Mas os comentários é um acréscimo ao relato que não deviam existir daquela maneira, certo? Mas o relato em si. Mas espera, mas o relato em si, ele não mostra influência no relato. Eu não vejo ele a mostrar influência no relato. Eu também não vejo nada. Já o Manuel Queiroz a comentar: o Porto está a perder e as tintas lá se houve um. Pronto, agora o árbitro lá está a influenciar a partida. E mais uma. É dualidade de critérios, não é? É mais ou menos. O que é que se passa? O que é que acontece com isto? Eu, como ouvinte da rádio, estou a ouvir o relato, a pensar que estou a ver o que se está a passar em campo, quando passa completamente ao lado porque está a ser desvirtuado. Está a ver pela visão dele. Pela visão de uma pessoa faciosa. É. Ora, já não estou a ver. Eu, por exemplo, disse há bocado que não era faciosa. Eu fui sócio do Benfica e calhei, já contei isto várias vezes, que o Benfica andava nos campeões. E eu, como sócio, fui ver um jogo com o Manchester. O Benfica apanhou 4-1. E eu, como sócio, estava no meio dos benfiquistas, todos sócios como eu. E eu, na minha... Por gostar do futebol, vi a jogada que tinha sido, a jogada maravilhosa dos avançados, dos médios, aquilo que tudo depois de darem golo, e eu aplaudi ao golo do Manchester. Não pode? Nunca ninguém fez mal. Hoje levava uma macacada na cabeça. Porque eu era amante de futebol. Sim, senhor, era um bocadinho benfiquista, um bocadinho que eu nunca fui facioso nem nada, porque os meus dois clubes eram Boa Vista e Académica. Mas nunca ao ponto de chegar a ser facioso. Não sou facioso em coisa nenhuma na minha vida. Nenhum? Porque é o seguinte, eu fui para ali, caí no meio dos benfiquistas, porque tinha colegas da seita que eram benfiquistas, e eu meti-me com eles naquela brincadeira. E, no entanto, tive essa coisa. Eu, por exemplo, aqui no Boa Vista, porque eu já no Boa Vista já não fazia isso. Quando vim para o Porto outra vez, meti-me sócio de Boa Vista. E quais eram os lugares que eu escolhia? Um cantinho sozinho onde não estivesse lá ninguém, porque familiares meus, também boavisteiros como eu, mas lá está dos tais passeios que até atiravam isqueiros para o campo e não sei o quê. E eu fugia dessa seita, porque ali, se eu abrisse a boca, está bem, está. Mas conclusão, em que eu vou embora. Dirigentes, não é, falando do futuro, dirigentes, não estou a ver isso a melhorar, mas pode ser que apareça um mesmo. Basta aparecerem 3 ou 4 iluminados. Não temos massa encefálica. Não, se os líderes forem diferentes, pode ser que apareçam 3 ou 4 iluminados daqui a não sei quantos anos. O pior é nos adeptos. É que eu vejo, temos aqui mais perto do grande clube, é o Porto, os Super Dragões andam a multiplicar-se. Eles não são cada vez menos, eles são cada vez mais e cada vez mais novos. 11 anos já com brinquinhos nas orelhas e a chamar tudo e todos aos outros e a tirar coisas e o caralho, isto com 11 anos. Por isso eu quero ver daqui a 10, 20 anos como é que vai ser. Muito mal. Também você é dirigente desportivo, também daqui a pouco. Para a semana voltamos, eu já me fui embora no dia 2 de junho. Aliás, eu vou ser dirigente de um clube que vai começar a jogar no próximo ano no Distrito Alto do Porto. E que se chama Ceguinhos para o clube. E é só com Ceguinhos. Só com Ceguinhos. Mas atenção, Ceguinhos do que eles conhecem bem, é? São Ceguinhos. Olha, Ceguinhos. Topo de gama. Ceguinhos andam eles todos, porque andam todos aí encher os papos aos jogadores e aos dirigentes. E depois dizem que a vida é que está mal. Olha, desculpa lá qualquer coisinha, porque hoje estávamos muito, muito agressivos. Aprendemos com os assistentes de futebol. Muito boa tarde a todos. Pronto. E a música? Eu não tenho. Já chega, pá. Isto também não merece muito mais conversa. Zumba no careco. Não, vamos. Então, pronto. Ficamos por aqui. Boa tarde a todos e até à próxima semana.